180 graus. Eu sou o André e você já sabe que este é o 180 graus, esta é a virada da sua vida. Eu tenho um conhecido, ó, por favor, vocês não vão... vamos respeitar, né? O nome dele é Pafuncio. Opa! Ele queria investir em cana-de-açúcar. Só que ele resolveu fazer isso na Amazônia, em terra indígena, Sayão. Aí, ele teve... Primeiro que ele teve que fugir da onça que apareceu lá onde ele estava plantando. Aí ele perdeu tudo numa enchente feroz que deu lá. Terrível, até apareceu uma cobra que quase que complicou a situação. Aí depois disso, depois da enchente, quando ele achou que a coisa ia melhorar, o governo apareceu lá e confiscou, porque ele tava em terra indígena, não podia. Aí ele pegou malária quando tava saindo de lá. E no fim, ele ainda ficou endividado porque ele tinha pego um empréstimo com juros de 20% ao mês. Ah. Então, coitado do Pafuncio, eu fiquei com dó. Só isso, André? Não tem mais nada, não? Não, não tem, ainda bem, né? Olha, tem gente que já começa as coisas erradas, né? É verdade. E aí não tem jeito, tudo dá errado. É que nem tentar vender geladeira lá no pro Esquimó. Pois é. Sorvete no inverno, guarda-chuva na seca, que mais? Pois é, esse negócio não dá certo mesmo, é complicado. Vamos preparar os nossos amigos, ó, a gente vai avisar para vocês que não vai ficar tão ruim assim o tempo todo. Pode continuar com a gente vai ver... E a tragédia também atingiu a história do reino, apesar de Deus ainda estar no controle da situação. Você acompanhe conosco o que aconteceu nessa história complicada. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre a decadência do reino. Gente, eu tava lendo a Bíblia aqui. Opa, que bom. Isso faz bem. Nossa, isso. Mas eu fiquei assustada. É mesmo? É, com Israel. Tem certeza que é a Bíblia mesmo? É a Bíblia. É mesmo? É a Bíblia, tenho certeza. Aliás, Israel, você falou que a coisa ia melhorar, mas olha só. Em Israel, no Reino do Norte... Gente, eles tiveram 20 reis, não teve nenhum bom. Aliás, peraí, não é nenhum bom. Todos eram péssimos. Ah, sério? Inclusive, tinha muita idolatria, assassinato. Ah, não acredito. Ah, Sayão, pode? Você falou que esse reino prometia, Sayão. É, então, isso. Sabe, é que a gente, assim, né? Eu tenho esperança de que vai melhorar um pouco, sabe? Tá, não, pessoal, olha, de fato, sabe, o que há de bom nessa história é que Deus tá por trás, mas a história realmente é complicada, né? Então, veja só, esse reino, né? A capital, até foi uma cidade forte, bonita, né? Que o rei Onri mandou construir, né? O reino durou só 200 anos, Suzy. O reino, de fato, entrou num processo, né, de decadência tão grande, né? Nós vimos que a coisa começou aí no tempo do Jeroboão, né? Para o nosso pessoal que está querendo aí, que teve esse encontro com Jesus, quer entender a história, está lendo a Bíblia, a gente vai encontrar tudo isso, né? Assim, começando com o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis lá no Antigo Testamento, que a gente pode ver. Mas esse reino vai acabar sendo cada vez pior e decadente até... que Deus entrega o pessoal na mão dos assírios, um rei da Síria chamado Senaqueribe invade e acaba destruindo esse reino que virou as costas para Deus no ano 722 a.C. e a coisa realmente foi muito triste e complicada, André. O negócio lá realmente foi feio. É, parece que teve muita idolatria, né, Sayão? E a pior época parece que foi a do rei Acabe e da esposa dele, que foi a Jezabel. Eles fizeram um culto lá, né, a uma divindade chamada Baal. Exato. Que era muito difícil, né? Terrível, que era muito, né? Era muito complicado. E até... era tão complicado que eles começaram a perseguir os profetas de Deus. É. Até o profeta mais importante era Elias, e ele teve que fugir para poder salvar a própria vida. Está lá escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, que Jezabel mandou um mensageiro dizendo, olha, que os deuses me castiguem da pior maneira se amanhã eu não matar você. O negócio foi feio. Quer dizer, ao invés... e eu acho impressionante que ela falou isso, depois de Deus ter demonstrado o poder dele, ter destruído sacerdotes pagãos. Só que em vez dela se curvar, ela quis matar Elias. Que triste, né, Sael? É triste, mas eu vou dizer aqui coisas boas pra vocês, posso? Opa, por favor! Bom, primeiro, que eu tô muito contente que eu tô vendo que tanto o André como a Suzy estão lendo a Bíblia bem mesmo e estão vendo o que tá escrito lá, porque muita gente, né, não, vocês de fato estão mostrando que estão conhecendo da história. E a segunda coisa boa, que até o nosso ouvinte do 180 graus vai descobrir com a gente, é que através desses erros e erros feios é que a gente aprende muita coisa. É então, quer ver que coisa interessante? Você falou aí da época de Acabe, né? Quase que ele acabe com tudo mesmo, né? Foi terrível. Acabe foi um rei na metade do século IX. E, de fato, André, Suzy, foi essa época, eu diria assim, a mais terrível da história do Reino do Norte. Isso. Nossa, foi um... E aí a gente pensa, muita gente pensa que as coisas, assim, espirituais, que têm a ver com Deus, só interferem na religião. Mas não é bem o caso, não. Você quer ver? Olha só, primeiro, interfere nessa, na questão moral. Eles, você falou que eles adoravam um Deus. Como é o nome do Deus mesmo? Baal. Pois é, o Baal, naquele tempo, eles tinham umas festinhas que eram a balada da época. Em homenagem ao Baal, né? E olha, era uma zoeira total, né? O negócio era feio, o negócio era... Vamos falar bem claro aqui, é baixaria mesmo. E além disso, a gente vai ver uma história interessante que o segundo livro dos Reis vai contar no capítulo 5, que... A Jezabel, junto com Acabe, eles queriam comprar um terreno de um homem chamado Nabote, e ele não queria vender, porque era coisa da família, coisa... E eles deram um jeito de arrumar gente que acusasse o cara falsamente, matar o cara e tomar o terreno dele. Que coisa terrível, pois é. O que a gente descobre? Que quando a pessoa se afasta de Deus, quando a gente, né, perde essa sintonia, não é só a espiritualidade que vai embora, é a ética e... o bem-estar social, a vida entre as pessoas fica impossível. Então a gente vai descobrir como as coisas estão ligadas e a tristeza desse reino foi essa decadência total que coloca em xeque a subsistência de um reino que entrou em tanta decadência. 180 graus, a virada da sua vida. A gente tá aqui no 180 graus e a gente tá conversando, mas tá um pouquinho pesado, falando de coisas difíceis. Mas sabe, eu tava pensando aqui, não importa a situação que a gente esteja, né? Às vezes a gente tá numa situação boa, abençoada, mas se a gente, sem se afastar de Deus, não der ouvidos ao que Deus tem a dizer, a gente pode, vai cair. Vai cair a ladeira abaixo e ficar bem detonado, né, Sayão? Pois é, Suzy, e a gente vai descobrir aqui de fato que o resultado da desobediência é terrível, né? A gente vai descobrir que a situação chegou num nível tal, né? Que a grande verdade é que às vezes a gente vai ler na história do Reino do Norte, principalmente aqui, né, no meio do povo de Israel, certas coisas piores do que a gente via fora do próprio povo. Para mostrar a coisa, como realmente o contraste, a Bíblia deixa bem claro que quando alguém entra no caminho da desobediência, a gente não consegue saber o nível de decadência. É realmente terrível, André, a coisa é séria. É aquele negócio, né, Sael, misturar bem com o mal não dá certo, né? Como aquela história de misturar remédios diferentes. Eu conheço uma pessoa que sem querer acabou fazendo uma mistura, né? Ela tinha que tomar um remédio para dor de cabeça, acabou misturando com outro que dava uma aliviada. Fez tal. Um coquetel. Pois é, quase morreu. Quase que foi um coquetel de morte e a coisa foi séria, então acho que misturar é como você misturar e tentar pegar um pouquinho daquilo que é bom, um pouquinho daquilo que não vale a pena, a coisa vira veneno, né, Sayão? É sim, André, e você tocou no ponto certo da questão aqui. O que aconteceu nesse Reino do Norte é que eles tentaram fazer uma mistura que não tem como. A ideia deles era assim, ó, a gente é amigo do Senhor, é amigo de Baal. A gente fica no paganismo e a gente adora o Deus de Israel. A gente joga nos dois times. Vamos manter aqui um pé em cada canoa. É, até para agradar todo mundo. Pois é, né? Então, a gente falou... Mas se não funcionar, não funciona no outro. É, tal. A gente aposta onde está valendo e está tudo certo. Essa mistura não dá certo. Agora, o que a gente está descobrindo aqui? Que aquela ideia linda e maravilhosa e bonita, né? Está dando até saudade de Davi, não está? Né? Muita saudade. Pois é. Aquele reino bonito de Davi entrou em crise, dividiu e chegou nesse ponto no Reino do Norte porque a gente tem que descobrir quem é que reina. Aliás, nosso ouvinte vai responder pra gente hoje aqui no seu coração quem é que reina. O trono é um só, não dá para os dois sentarem no trono. Ou é o ser humano que toma o lugar e diz, eu reino, eu tomo as rédeas, eu decido, eu faço, ou é Deus que reina. Se a gente for misturar, a coisa vai complicar. Por isso, é muito melhor deixar o nosso Deus reinar. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Eu sou o André, aqui no final do 180 graus, e como você acompanhou aqui, não dá para misturar um pouquinho daquilo que é de Deus, um pouquinho daquilo que não é de Deus. Você tem que ser inteiro de Deus, apenas dele. Deixa Deus reinar no seu coração, que tenha certeza, em toda e em qualquer situação, ele vai estar do seu lado. Aqui é a Suzy no 180 graus, se despedindo. Olha, não vamos nos esquecer que se a gente não der ouvidos a Deus, a coisa pode pegar e ficar muito feia. Esse foi o 180 graus de hoje. Quem aqui manda suas despedidas é Luiz Saião. Vimos hoje, meus queridos, como foi que o povo de Israel no Reino do Norte entrou numa fria. Tudo porque tiraram de Deus o primeiro lugar e caíram na idolatria. Graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção geral José Carlos dos Santos. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa? Então escreva para programa 180graus@transmundial.com.br ou mande uma carta para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, SP.